a me encontrar, porque ela é ao mesmo tempo o inferno e o céu. A tarde acaba e eu me despeço da minha amante. Das tardes todas ela conhece o véu eterno que separa nossas vidas. Eu sei de tudo de que preciso a ser um sábio que nada sabe, e o que eu não sei ensina no breve tempo do nosso abraço. Ela veio de muito longe, um trem subúrbio pra me encontrar, porque ela é ao mesmo tempo do inferno e o céu. Eu vejo a velha igreja no bairro.